Fecheiro 4, Nova Iorque, 1929. Foi Maisie quem o detectou primeiro. Não parava de chorar, como tinha um mês quando a nossa mãe adoeceu. Dormia comigo na camilha estreita do pequeno quarto sem janelas que partilhávamos com os nossos irmãos. Estava tão escuro que me pus a pensar, como muitas vezes antes, se seria aquela a sensação de ser cego, aquele vazio que nos envolvia. Eu mal conseguia distinguir, ou talvez apenas pressentir, as formas dos rapazes que se agitavam, mas ainda não tinham acordado. Dominique e James, os gêmeos de 6 anos, aninhados um no outro, para se aquecerem numa enxerga no chão. Sentada na camilha, com as costas apoiadas na parede, peguei em Maisie, como a mãe me tinha ensinado, aconchegando-a no meu ombro. Experimentei tudo o que me passou pela cabeça para a reconfortar. Todas as coisas que em ocasiões passadas tinham funcionado. Fazer-lhes festas nas costas, passar 2 dedos pela cana do seu nariz, murmurar-lhe baixinho junto ao ouvido a canção preferida do nosso pai, My Singing Bird. I have heard the blackbird pipe his note, the thrush and linnet too, but there's none of them can sing so sweet, my singing bird, as you. Nota. Trata-se de uma canção tradicional irlandesa. Numa tradução livre, ouvi o melro trautear a sua nota, e o tordo e o pinta-roxo também. Mas nenhum deles é capaz de cantar com tanta doçura, meu passarinho canoro, como tu. Fim de nota. Mas ela só guinchava mais alto, com o corpo a convulsionar-se. Maisie tinha 18 meses, mas o seu peso era como o de um molho de trapos. Poucas semanas depois dela ter nascido, a mãe ficou de cama com uma febre e deixou de poder amamentá-la. Pelo que improvisámos com água morna, adoçada, aveia cozinhada em lume brando, leite, quando tínhamos dinheiro para o comprar. Todos éramos magros, a comida escasseava. Passavam-se dias sem que tivéssemos para comer mais do que batatas fibrosas num caldo aguado. A mãe não era grande cozinheira, mesmo quando a sua saúde estava em ordem. E havia dias em que nem se dava ao trabalho de tentar. Mais do que uma vez, até eu mesma ter aprendido a cozinhar, comíamos batatas cruas, diretamente do caixote. Tinham-se passado 2 anos, desde que deixáramos a nossa casa na costa oeste da Irlanda. A vida lá também era árdua. O nosso pai arranjava e perdia uma data de empregos, nenhum dos quais bastava para nos sustentar. Vivíamos numa casa minúscula, sem aquecimento, feita de turfa, numa pequena aldeia de County Galway, chamada Kinvara. Por todo lado havia gente a fugir para a América. Ouvíamos histórias acerca de laranjas do tamanho de batatas para assar, de campos de cereais a oscilarem sob céus soalheiros, de casas limpas e secas, feitas de madeira, com canalização interna e eletricidade, de trabalho tão abundante como a fruta nas árvores. Num último gesto de bondade para connosco, ou talvez para se livrarem do incómodo da preocupação constante, os pais e as irmãs do pai juntaram dinheiro para que os 5 membros da nossa família pudessem atravessar o oceano. E num dia ameno de primavera, embarcámos no Agnes Pauline, com destino a Ellis Island. A única coisa que tínhamos a ligar-nos ao futuro era um nome escrevinhado num papel que o meu pai enfiou no bolso da camisa antes de entrarmos no navio. Um homem que emigrara 10 anos antes e que agora, segundo os seus parentes de Kinvara, era proprietário de um restaurante respeitável na cidade de Nova York. Ainda que sempre tivéssemos vivido numa aldeia à beira-mar, nenhum de nós alguma vez estivera num barco, quanto mais num navio no meio do oceano. À exceção do meu irmão Dom, Forte como um touro, fizemos a maior parte da viagem adoentados. O pior foi para a mãe, que descobriu já a bordo que estava de novo de esperanças e mal conseguia aguentar comida no estômago. No entanto, apesar de tudo isso, quando eu ficava no convés inferior em frente aos nossos camarotes sombrios e apinhados durante a travessia, a observar a água oleosa que se agitava por baixo do Agnes Pauline, sentia-me animar. De certo, pensava eu, haveríamos de encontrar o nosso lugar na América. Na manhã em que chegámos à Baía de Nova York, o nevoeiro era tão denso e os céus estavam tão carregados que, mesmo junto à morada, de olhos semicerrados contra a chuva miudinha, mal conseguíamos entrever a forma fantasmagórica da Estátua da Liberdade, a uma curta distância das docas. Fomos encaminhados para filas longas, a fim de sermos inspecionados, interrogados, carimbados e depois largados entre centenas de outros emigrantes que falavam línguas que, aos meus ouvidos, pareciam a berraria de animais de quinta. Que eu visse, não havia campos de cereais a oscilar com o vento, nem laranjas gigantes. Apanhámos um ferry para a ilha de Manhattan e calcorreámos as ruas, eu e a mãe a cambalearmos por causa do peso dos nossos pertences, os gêmeos a exigirem ser levados ao colo, o pai com uma mala de viagem debaixo de cada braço, a agarrar um mapa numa mão e na outra o papel esfarrapado que dizia Mark Flannery, The Irish Rose, de Lancy Street, escrito com a caligrafia apertada da sua mãe. Depois de nos perdermos várias vezes, o pai desistiu do mapa e começou a interpelar pessoas na rua, pedindo indicações. O mais comum era que lhe virassem costas, sem responderem. Um homem cuspiu no chão, com a cara crispada de desprezo. Mas finalmente encontramos o sítio. Era um pub irlandês, tão abjeto como os piores das ruelas esconsas de Galway. Eu, os meus irmãos e a mãe esperámos no passeio enquanto o pai foi lá dentro. A chuva tinha parado. O vapor elevava-se da rua molhada para o ar úmido. Ali ficámos, com as nossas roupas empapadas, retesadas pelo suor e por sujidade entranhada, a coçar as cabeças cheias de crostas por causa dos piolhos no navio, tão ubíquos como os enjôos, com bolhas nos pés, dentro dos sapatos novos que a avó nos tinha comprado antes de partirmos, mas que a mãe não nos deixara usar até pisarmos solo americano. Perguntávamo-nos em que nos teríamos metido. Exceção feita à miserável réplica de um pub irlandês que se encontrava à nossa frente, nada naquela nova terra apresentava a menor semelhança com o mundo que conhecíamos. Mark Flannery recebera uma carta da irmã e estava à nossa espera. Contratou o pai para lavar a loiça e levou-nos para um bairro que não se parecia com lugar algum que eu já tivesse visto. Edifícios altos, de tijolo, apinhados uns contra os outros, em ruas estreitas, cheias de gente. Ele sabia que havia ali um apartamento para arrendar por 10 dólares por mês, no segundo piso de um prédio de 5 andares em Elizabeth Street. Depois de nos deixar à porta, seguimos o senhorio polaco, Mr. Kaminski, pelo corredor com chão de laje e pelas escadas acima, debatendo-nos com o calor, a escuridão e o peso das malas, enquanto ele debitava um sermão sobre as virtudes da limpeza, do civismo e da diligência, tornando-se óbvio que suspeitava que nos faltavam todas essas qualidades. Eu cá não tenho problema com os irlandeses, desde que vocês se mantenham fora de sarilhos, disse-nos na sua voz ressonante. Ao olhar de relance para o rosto do pai, deparei com uma expressão que nunca antes vira, mas que compreendi de imediato. Era o choque provocado pela noção de que ali, naquele sítio estranho, ele seria julgado com severidade assim que abrisse a boca. O senhorio dizia que a nossa nova casa era um apartamento ferroviário. Cada divisão dava passagem para a seguinte, como aos vagões dos comboios. O quarto minúsculo dos meus pais, com uma janela voltada para as traseiras de outro edifício, ficava numa ponta. O quarto que eu partilhava com o Maisie e os rapazes era o seguinte. Depois havia a cozinha e, por fim, a sala, que tinha duas janelas voltadas para a rua, afamada. Mr. Kaminski puxou uma corrente suspensa do teto metálico da cozinha e uma lâmpada acendeu-se, lançando uma luz ténue sobre uma mesa de madeira já gasta, um pequeno lava-loiça manchado, com uma torneira para onde saía água fria e um fogão a gás. No corredor, fora do apartamento, havia um lavabo que partilhávamos com os nossos vizinhos. Um casal alemão, sem filhos, de apelido Schatzmann, segundo o senhorio nos informou. Eles são sossegados e esperam que vocês também sejam, disse ele a franzir o sobrolho, enquanto os meus irmãos, irrequietos e agitados, se entretinham a empurrar-se um ao outro. Apesar da reprovação do senhorio, do calor abrasador, dos quartos sombrios e da cacofonia de barulhos estranhos, tão desconhecidos dos meus ouvidos, habituados ao campo, senti uma nova vaga de esperança. A passar uma vista de olhos pelas nossas quatro divisões, parecia-me de facto que estávamos perante um recomeço, tendo deixado para trás as muitas agruras da vida em que inovara, a umidade que se nos entranhava nos ossos, o casebre miserável e atulhado, os problemas de bebida do meu pai. Já tinha falado nisso? Que colocavam cada pequeno ganho em perigo. Aqui, o pai tinha a promessa de um emprego. Podíamos puxar uma corrente e obter luz. Virar uma peça trazia água corrente. Mesmo do outro lado da porta, num corredor seco, havia uma retrete e uma banheira. Por mais modesta que fosse, tratava-se de uma oportunidade para um novo começo. Não sei quanto do que recordo deste tempo é afetado pela idade que tenho agora, nem quanto será resultado da idade que tinha então. 7 anos, quando deixámos Kinvara. 9, naquela noite em que Maisie não parava de chorar. Nessa noite que, mais ainda do que ter saído da Irlanda, alterou para sempre o rumo da minha vida. 82 anos volvidos? O som do seu choro ainda me atormenta. Se ao menos tivesse prestado mais atenção ao que a fazia chorar, em vez de tentar simplesmente aquietá-la, se ao menos tivesse prestado mais atenção. Eu tinha tanto medo de que as nossas vidas tornassem a descarrilar que tentava ignorar as coisas que mais me assustavam. O continuado apego do pai pela bebida, que uma mudança de país não afetou. As mudanças de humor e as fúrias da mãe, as discussões incessantes entre eles. Eu queria que tudo ficasse bem. Encostei Maisie ao meu peito e murmurei-lhe ao ouvido, "There's none of them can sing so sweet, my singing bird, as you." Tentando silenciá-la. Quando finalmente se calou, eu senti-me apenas aliviada, sem compreender que Maisie era como um canário numa mina, a avisar-nos de perigo. Mas já foi demasiado tarde.